Primeiro single editado fora da Austrália, o país de onde são originários estes The Dolly Rocker Movement, e é o single que anuncia também o novo trabalho do título Our Days, Mind the Time, chama-se Our Brave New World. Estão dadas as boas-vindas a mais de 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita. No ar ao sábado na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve. Também via o streaming direto nas páginas da web de cada uma destas rádios e o podcast que anda bastante atrasado em www.orelhaextra.com. Começamos, como dissemos, com os excelentes, dizemos nós, de Dolly Rocker Movement, e continuamos com o japonês Kashiwa Daisuke. entrada na primeira das duas partes de Orelha Extra, proporcionada pelos australianos de Dolly Rocker Movement, e logo depois o japonês Kashiwa Daisuke. O álbum tem o título 5 December e o tema rodado foi Black Lie, White Lie. Eu não querer demonstrar-te, meu amor, que algo extraño, lo simple puede serte fiel sin dudar. Si al final llegarán otros besos clandestinos para mostrar que nunca habrá otro igual. Todo cuando acabe mi amor, esta historia sobre un verso fugaz que se escapó, que nos unió sin pensar. Que se escapó, que nos unió. Yo no querré demostrarte, mi amor, que algo extraño, lo simple puede serte fiel sin dudar. Si al final llegarán otros besos clandestinos para mostrar que nunca habrá otro igual. Tú y yo nos reiremos de todo cuando acabe mi amor, esta historia sobre un beso fugaz que se escapó, que nos unió sin pensar, que se escapó, que nos unió. Regresso de um velho conhecido nosso, literalmente. Tivemos já o prazer de privar com ele e com os colegas que faziam parte da banda espanhola Manta Ray, e falamos de José Luís Garcia, que teve também, mais ou menos em simultâneo com os Manta Ray, um outro projeto, os Viva Las Vegas. José Luís está de regresso em duo, agora com a senhora Fanny Alvarez. O duo leva o nome de Ela é Belga, e o álbum saído na editora Sempre Excelente e de Madrid, Aquarela, chama-se 1971, e por aqui rodou Todas as Coisas, e por que não experimentar um outro? Dulce Niña. Ela é belga. Como el cauce de un río, el camino es constante. Fueron noches enteras sin poderte arropar. Niña, niña mala.

O projeto chama-se Agas Kodo Televerek, já por aqui tinha rodado na Orelha Extra, composto por dois húngaros, uma japonesa e também um britânico. Vivem todos na Grã-Bretanha. Este é o seu último trabalho. Sinceramente, não sabemos se têm discos anteriores. Presumimos que sim. Este saiu na editora Midfinger Records e chama-se Psycho Goulash, porque rodou um tema com bastante ritmo, chama-se Pergo, e vamos continuar com o regresso dos The Grease, um álbum gravado ao vivo, tal como o título indica, Live at the Creamery, e pelos boatos que por aí circulam, dizem que este é o último trabalho para a banda norte-americana. Dois temas, Every Time, e um suposto hit single, Mary Number 38, The Grease. Thank you. Greg Ashley a trazer de volta o seu projeto de Grease Greasy e a tornar um armazém da sua casa em sala de concertos para gravar este live de Creamery. Terceiro álbum e, ao que parece, o último para o projeto. Rodaram Every Time e Mary Number 38. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Demos a conhecer a semana passada o projeto escocês Wait President, que possivelmente ainda soará por aqui hoje na Orelha Extra. Projeto esse em álbum estreia e saído na editora também ela escocesa Electric Honey Records, uma editora que pertence ao Stowe College de Glasgow e principalmente aos estudantes que frequentam as disciplinas de média. Electric Honey Records é responsável, por exemplo, por nos ter dado a conhecer os Balance, Sebastian ou mesmo os Snow Patrol. E para além dos Wake the President, temos por aqui um outro disco. Também ele estreia um CD single de 3 temas pertencente a uma outra banda escocesa de nome Wooden Box with a Fistful of Fivers. 2 horas de orelha extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar na Rua Ruki, Rádio Castrense, meio-dia, 7 da tarde e também 9 da noite. Podcast em www.orelhaextra.com. Por trás ficou o CD single 3 temas do estreia para os escoceses Wooden Box with a Fistful of Fivers, chama-se Twisted Mile. Ouvimos precisamente o tema que lhe dá título, saído na também aula escocesa Electric Honey Records, que tem sede no Stowe College em Glasgow. E para continuar, o duo compreendido por Brandon Underegg and Cohen Oldkamp é já o terceiro disco deste duo, mas o primeiro a sair na norte-americana Thrill Jockey, dão pelo nome de Mountains. Thank you. verdade que isto não é música para toda a gente, mas em nossa opinião é um excelente disco, chama-se Coral, pertence ao duo Mountains. Por aqui ficou um tema que, possivelmente para aqueles que não gostam, será bem longo, Telescope. E continuamos ainda nestes minutos finais da primeira das duas horas de Orelha Extra, emissão 22, com uma banda que nos chega agora da África do Sul, chamam-se Black Jacks, mas escreve-se BLKJKS. Este é o seu primeiro EP, pelo menos cá mais para cima, para a Europa e para a América. Chama-se Mystery e sai através da Secretly Canadian. Vai aqui ficar Summertime Blackjacks. os sul-africanos Black Jacks do EP Mystery Summertime e também o britânico Matt Cutler, a.k.a. Lone. Sons da primeira hora de Orelha Extra, projeto Lone de Matt Cutler, o álbum chama-se Lemurian. Interview at Honolulu. E para terminar mesmo, um pouco de Mythomania, um novo álbum para o Scriptasize, a ser lançado já este mês de Abril. O tema que por aqui vai ficar é o de abertura, chama-se Tale and Man. I'm porque ainda continuamos às voltas com a música que nos chega da cidade de Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos da América, desta vez e mais uma vez sobre aqui o trio The Amoeba Man do álbum Lead Infection Set In, uma edição da editora também dessa cidade norte-americana, CNP Records. O tema foi Marinating. E estão dadas as boas-vindas para a segunda e última hora de Orelha Extra na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, na rua a partir das 19 horas, na RUC mais cedo ao meio-dia e mais tarde às 21 na Rádio Castrense. Também podem escutar sempre através do streaming direto ou então mais tarde e muito mais tarde no podcast em orelhaextra.com. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Yep, dizíamos nós, é isso mesmo, vemos com os ouvidos, ou pelo menos tentamos que tal aconteça. Por trás ficou uma banda australiana de nome The Sand Pebbles, O álbum sabemos que é uma compilação que agrupa temas dos três álbuns de originais que lançaram, chama-se A Thousand Wild Flowers e sai na editora que pertence a Dean Wareham, ele fez parte dos Luna, e pertence também a Britta Phillips, que o acompanha agora no projeto Dean and Britta. A editora tem o nome de Double Feature e servia para lançar precisamente os discos do duo. Agora lança-se também em outras edições, como o caso dos Sand Pebbles, que fizemos referência e demos por aqui o som, através do tema Wild Season, e a editora, a mesma, deitou cá para fora também um outro disco do Cheval Sombre, um disco esse produzido por Sonic Boom, que fez parte do Spiritualized e conta também com a colaboração do mesmo Dean Wareham e Britta Phillips, mas esse Cheval Sombre ficam para outra oportunidade aqui na Orelha Extra. Ficou o tema assim dos Sand Pebbles do álbum A Thousand Wild Flowers, e para continuar agora damos um salto, salvo seja, até à Irlanda com Pugwash. Das Thomas Walsh, que assina Pugwash, o álbum último que tem o título Eleven Modern Antiquities, conta com a colaboração de um dos membros dos XTC, Andy Partridge, e também com o Sr. Divine Comedy, Neil Hannon. Este é o segundo álbum para o projeto Pagosh, ao que a editora, também ela irlandesa, 1969 Records, nos disse. Vai sair uma compilação que agrupa temas dos dois discos. Por aqui ficou a abertura Take Me Away para o referido 11 Modern Antiquities para Pugwash. E para continuarmos mais para a frente, agora a compilação excelente compilação CD duplo para uma das figuras mais carismáticas também da Grã-Bretanha, o músico e produtor Nick Lowe, ele que anda nestas coisas do rock e principalmente do pub rock, a designação que alguma da música anterior ao punk rock teve nas Ilhas Britânicas. Ele também foi produtor de álbuns, por exemplo, como os dos Pretenders ou mesmo o estreia para os Punkers Damned. Esta compilação agrupa bastantes temas e chama-se Quiet Please, The New Best of Nick Lowe. But that don't coincide. Três temas para Nick Lowe: Cruel to Be Kind, Play That Fast Thing One More Time e ainda para escutar a seguir Burning. É a compilação dupla para o grande músico britânico Quiet Please, The New Best of Nick Lowe. Da orelha extra de hoje, porque rodamos o single primeiro para os escoceses Wooden Box with a Fistful of Fivers, de nome Twisted Mile, uma edição da editora escocesa Electric Honey Records. Na altura fizemos referência que este era um dos três discos da editora que por aqui temos e que nos agradou. O outro era o estreia para os Wake the President, chamado You Can Change That Boy, e é precisamente a esse que vamos voltar com o tema já escutado por aqui, salvo erro a emissão passada, Professor, e um outro, You Can Change That Boy, precisamente o tema título, Wake the President. Suggest that we would entirely consent together. We walk asleep with eyes open, your heart beating under thickest skin, my neck breathing within a rusty cravat. What do you want from me, Professor? Even if you have some humor, slaps every student is not diminished. Humor not only blunder, yet confines the properties of awakening ghettos within the realms of my beds. Some Pop à boa velha maneira escocesa através dos Wake the President, o álbum estreia You Can't Change That Boy. Ouvimos precisamente o tema que lhe dá título e anteriormente um outro Professor. Também boa pop fazem os Decemberists já há uns bons anos. Estão de regresso agora em 2009 com The Hazards of Love. Mother, I can hear your footfall now, soft disturbance in the deadfall. How it precedes you like a black smoke. Pause, still the wanting comes in waves. And you delivered me from danger, then tore my cradle from the reading. Glen swore to save me from the world of men. Still the wanting comes in way. And I want you. mother hear this proposition? Right, grant me freedom to enjoy this night, and I'll return to you at break of light. For the wanting comes in waves and wells and waves. Still the wanting comes in waves. Still the wanting comes in waves. Hazards of Love é o nome do mais recente trabalho para a trupe de Colin Molloy, de Decemberists. O tema que por aqui ficou nos minutos anteriores, The Wanting Comes in Waves / Repaid. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Fendu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Time. chegam-nos de Uppsala, na Suécia. Dão pelo nome de Jennifer Ever. É o seu novo trabalho e segundo na carreira da banda Spring Tides. Green Meadow Highland. E também estreámos por aqui, sábado passado, o novo álbum para os romenos Cal, Radio Romanista. Sono un buco non è, me voli a stute, uspi sendo trai. Cae slaccio, cae sbachtavo, te napes, me pile me già non sarmenate. Minutos que nos levam até ao final da emissão de hoje da Orelha Extra na Rua Ruki Rádio Castrense, no caso específico a emissão 22. Para trás, Pour Enfant et Personne Sensible, os romenos Cal, do mais recente Rádio Romanista. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Thank you. the memories unfurled. For you were my girl, and I was your boy. The recall was sad. I made you feel bad. Things in love, groove dancing between stuff. Your warm handwritten note, the two-sided card you gave me at the start had some wonderful details. If you cut your ficamos por aqui a mais 2 horas de Orelha Extra com a apresentação de Fernando Cabrita. Mais recente trabalho para Francisco Silva e o seu projeto Old Jerusalem chama-se Two Birds Blessing e saiu na Rastilho, ao contrário dos anteriores, todos eles Borland. O tema desta vez escutado foi Restless Choose Living. E para irmos mesmo até ao final da emissão de hoje da Orelha Extra, por aqui vai ficar o duo francês Cheva do álbum homónimo. O tema irá ser Herman Chun. Já sabem, podcast em www.orelhaextra.com e o regresso, se nada falhar, fica prometido para o próximo sábado. Até lá, fiquem bem, tchau.